17 no ato, mirando no alvo aqui, poder negro. Sei bem quem é quem faz qual e também desvendei o segredo do mundo da terra do ser. O respeito que tem que ter, que as mentiras que você diz vai prejudicar você. O mal não tem cura, rancor se dura, não é bom. Tá com medo, tá com Deus, refinando o som. Sei quem fez tudo, se conhece espiritualmente. E na hora marcada te revereis novamente. E nisso ninguém acredita, serpente rasteja sem rumo. Minha fé não minimiza, nem com magia de bruxo. Dispensa arma, eu vi lá da sul. Corri sem falha, eu sou mais um. Disse bem o que faz contra mim, contra paz você é louco. Quem quer um quer mais, divide as asas tudo de novo. Número não sei, favorece as leis, você sabe quem ajudou, eu sei, qualquer dia do mês. E contra mim, não ganhasse nada e nem vai ganhar. E se tiver sorte, fé tu não tem, quer ver escapar do bote da morte. Vai, prova o joelho, Deus te espera, você pode crer. E palme, não demore, não espera acontecer. Feliz ou todos, moleque, escuta todo dia um som. Não sou santo, mas afim, por isso tem que ter uns dom. Feliz ou todos, moleque, escuta todo dia um som. Não sou santo, mas afim, por isso tem que ter uns dom. Resolvo ir contra mim, o mal não vai curar. Toma rap, cara, e vê no que vai falar. Por quê? Porque os caras não quer somar. Porque os caras só quer tretar. É louco ir contra mim, o mal não vai curar. Toma rap, cara, e vê no que vai falar. Por quê? Porque os caras não quer somar. Porque os caras só quer tretar. O vento só pra trás, novos ares, novos pensamentos. Rapper combatente, terra sendo a munição, é sem lamento. Ideias quentes, cê me entende, informação, orientação. Sai fora, tem maratona, nosso penal rumo à desilusão. Em todo lugar, caminhão só, passe e faz, gerando duna. Estatística, só mais um, as luz não erra, diz The Lander. Essa aqui é só mata, vou fazer nada, duvida. Sai, te explico bem, bem, aqui, sacrifício humano. É louco ir contra mim, decepção, saber que mundo quer. Nossa queda, nosso fracasso, demônios de gravata, manipula, assiste da cobertura. Brinda com uísque caro, arrogantes embriagados, falou a espírito de porco, lanche jato, tá lá em cima. Porque tem outro lá embaixo, é louco ir contra mim. Todo desafio, cara, com barreira a ser vencido. Clandestino tratado como a gente, eu faço rap e compromisso. É, meu parceiro Tufão já falou isso. Esteja em paz, fica de boa, segura a lombra. Não vá pra outro rei, que você, ei, tropeça e tomba. Carta na mesma magia, negro, não pega em mim. Blindado com o sangue do cordeiro que nos salva. A direita, anjo da guarda, Deus tá em mim. Só domingo, morro dos novos tempos. Qual é seu destino, hein? Mas antes digo, louco, é louco ir contra mim. Dinheiro faça que não tem nem Robin Hood, nem Superman. Não joga o jogo do sistema, batalha sangrenta, tudo de cobaia, nem se compara. Livra tua cara, volta pra casa e dá valor. Sangue e a raça e vem com nós sem dar falha. Acendo os holofotes, só que se espreita com a voz forte do Brasil inteiro, aí gera bater de frente. Sacrifício e poder, justo são soldados combatentes. Na levada ninguém me pega, rimas pesadas, conscientes também. Respeito, humildade, fé, amor e caridade. Aprenda